O Ministério Público de Minas Gerais, em Araxá, obteve o afastamento de um integrante do Conselho Municipal do Idoso, suspeito de se apropriar indevidamente de benefícios de idosos residentes em um abrigo de longa permanência. Além da apropriação indevida, o suspeito também contraiu empréstimos em nome dos residentes. O suspeito está preso temporariamente. A promotora de justiça Mara Lúcia Silva Dourado dá mais detalhes sobre o que aconteceu. O Recanto do Idoso São Vicente de Paulo é uma instituição de longa permanência que acolhe idosos que estão em situação de vulnerabilidade. Idosos que não têm família, não têm ninguém que zele pelos interesses deles. Então, é um antigo asilo. O Conselho Municipal do Idoso de Araxá noticiou no início de julho ao Ministério Público que vinha recebendo denúncias anônimas acerca de desvio de recursos dessa entidade. A promotoria, a primeira coisa que fez foi chamar a presidente da instituição, que confirmou que em dezembro de 2017, a instituição contratou uma empresa para ficar responsável pelo setor financeiro da instituição. Posteriormente, o contrato com essa empresa foi rescindido e a instituição contratou o sócio proprietário dessa empresa, aí já na condição de pessoa física, para continuar fazendo esse mesmo trabalho, a organização do setor financeiro da instituição. E esse contratado, então, responsável pelo setor financeiro, recebeu os cartões de benefício dos internos, dos residentes da instituição, aproximadamente 56 idosos. De posse desses cartões e da senha, essa pessoa, então, não só vinha sacando os benefícios desses idosos e se apropriando desse dinheiro, como também realizou empréstimos utilizando os cartões desses idosos. Então, nós temos aí hoje um rombo na questão desses benefícios, né, a apropriação desses benefícios, e os idosos estão com dívidas perante as instituições bancárias. Essa pessoa responsável pelos desvios, tão logo o fato chegou ao conhecimento da presidência da entidade, depois ao Ministério Público, ele foi desligado do Recanto do Idoso. Aí ele migrou para uma outra instituição que defende pessoa com deficiência em Araxá. Foi contratado como funcionário dessa instituição e passou a ocupar uma cadeira no Conselho Municipal do Idoso. A promotora de justiça explica como está sendo a atuação do Ministério Público no caso. Nós entramos com uma ação pedindo o afastamento liminar dessa pessoa do Conselho do Idoso. Houve a concessão da liminar. Depois nós entramos com uma ação pedindo o afastamento de toda a diretoria da instituição de longa permanência, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo. Por que a promotoria pediu o afastamento da diretoria? Porque foi muito curioso o fato dessa diretoria não ter procurado as autoridades locais quando constatou o desvio de dinheiro dos idosos. Ela estava tentando resolver isso no âmbito interno. Chegou a fazer até um acordo com essa pessoa para que o rombo detectado fosse pago através de 20 parcelas. Uma outra coisa, a gente percebe que a instituição não tem o menor controle do seu setor financeiro e muito menos dos benefícios desses idosos. Ela simplesmente pegava o cartão, deixava na mão de terceiros que sacavam, né, e o que acabou acontecendo. Chegou a ser feito até empréstimo no nome desses idosos. A gente não percebe, assim, na diretoria, uma preocupação sobre o que aconteceu. Parece que eles naturalizam muito o fato. E aí isso preocupou o Ministério Público, levando a promotoria a entrar com essa ação de afastamento da diretoria, o que foi acatado pelo judiciário. Liminarmente, a diretoria foi afastada. E há hoje uma interventora nomeada pela Justiça para apurar o que aconteceu lá dentro da instituição e organizar esse setor financeiro. A promotoria também solicitou à Polícia Civil, né, a investigação de um crime, porque se apropriar de bens de idosos é crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso. E a Polícia Civil, apurando os fatos, entendeu que era cabível a prisão preventiva do autor desses desvios, e essa prisão foi decretada e cumprida na data de ontem. Mara Lúcia ressalta que ainda não foi possível calcular o tamanho do prejuízo. As informações iniciais dão conta aí de que pode ter havido um desvio de até R$ 90 mil, mas esse número não é preciso ainda, porque a desorganização financeira da instituição era tão grande que a gente não conseguiu ter acesso ainda a todos os extratos das contas desses idosos, ao que realmente entrava no caixa da instituição ou não entrava, né? Então, assim, a princípio, o prejuízo já atinge aí a casa de R$90 mil, mas esse não é um valor preciso ainda em função da desorganização financeira da instituição. Mara dá orientações sobre como família e curadores podem fiscalizar a vida financeira dos idosos abrigados. Na verdade, a grande maioria desses idosos não tem nem família. Agora, aqueles que têm família, é direito da família, periodicamente, ou a qualquer tempo, chegar na entidade e pedir para verificar as contas desse idoso, pedir até extrato. Quando o idoso tem família e ele não tem, por exemplo, condição dele próprio administrar sua vida financeira, então a gente entra com a ação de interdição e é nomeado um curador. Esse curador pode ser um membro da família, e aí esse curador ele é responsável pelo saque, pela administração desse recurso. Às vezes, essa curatela recai na pessoa de um membro da diretoria da instituição. Então, a família pode chegar na instituição e pedir para ter acesso aos extratos, a todas as despesas, né, que vêm sendo pagas com esse recurso. A qualquer tempo, a família pode pedir essa informação da instituição. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.